Viajando na saudade, fui até a minha terra. No amanhecer do dia, cheguei na casa da serra. Abri a velha porteira, passei dentro do curral, aonde vi esquecido, pelo tempo corroído, meu cavalinho de pau. A porta, ali meu cão perdigueiro festejou a minha volta. No banquinho de forquilha sentei, descansei os pés. Foi um momento de graça quando a branca fumaça vi sair na chaminé. Foi uma manhã tão linda, igual tantas lá vividas. Na varanda da cozinha estava a mamãe querida. Em volta da grande mesa vi papai e os meus irmãos, comendo bolo de milho pra depois pegar o trilho pra cuidar da plantação. Quando vi aquela cena, confesso, não aguentei. O meu pranto desabou e contente eu chorei. Mas ao jogar minhas malas fui dura realidade. Não fiz nenhuma viagem, tudo que vi foi miragem do passado na saudade.